Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é padrão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal, e tal, e coisa. Ah, o amor. Muchas gracias.